5426, boa tarde, dessa via, chegada do Mar de Ono para o meu ritmo 050. Autorizado táxi, morando nas pistas, chame para ir nas pistas 2147. Desça para 406, ajuste na 097. 4109, 097, vou ir Elefa. Vou na 097. 3155, chama 103, na frequência 2835, alternativa 1. 4778, chama C35, na frequência 26.85, alternativa 25.45. Acho que isso é pesado mesmo, assim, 297, tudo mantém ao nível de voo 300. 300, restrito no 0 a 7. Sétima 1, reduza para 2109. Rebanha 2109, é 279. 4206, Duna. Duna, 4206. Pela 097, chama o seu 35, frequência 126, decimal 0, alternativa 128, decimal 8. Centro Recife, 1260, alterna 1288, voo na 097. 2120, decimal 8. 208, voo 960. 06, desça para 2010, o ajuste na 017, autorizado ele até sem a porta de estabilidade. 2017, porta de estabilidade no IEDS, desça 2010. Motore, Amador, voo 060. Zona 620, contato com a taxa da Via, saída Pulca, para o 2370. Via Pulca, para o 370, voo 620. Inicia com a Lux 34, inicia com o esquerdo logo após a 600 pés conforme carta para liberar mais rapidamente o esquerdo no zero aqui. Ok, senhor, 600 pés. Salvador, passagem da 364, ponte 3, fecha a informação disso, autorização, petroleiro. Mantendo a posição, vou tocar na nave de coluna, outra pista que está curvando a esquerda, vai cruzar o setor de coragem abaixo. Agora reduz 190, então 2719. Cego do Mike, o vento 100 graus 5 nós, autorizado pela pista 10. O nosso ficha observado tomando para o noroeste, chama o controle de frequência 10 no sinal. Controle, boa tarde, o Roberto Oscuri. Fala, Roberto Oscuri, boa tarde, tudo inicialmente a 366, está autorizado na Pro 351. Pois sim, autorizado para a 351. Roberto Oscuri. Autorizado, acionamento de táxi, chama para ingresso no 6. Fox, Sérgio, Mike, no Corex 36, chama o controle, 120 nesse momento. Controle, 1208, Sérgio, Mike. Tente, reporte ao tema do sobrevoo para proteger passeira. Exato, quanto você irá manter o sobrevoo em Floresta Tama? Reporte ao tema para prosseguir a chegada bom para o procedimento da UTFI em Salvador. Atenção, Augusto, Mike, boa tarde, está de volta a e manter o meu diesel 100, a saída coral no Bravo. 100, coral no Bravo, Augusto, Mike. 27-1, a vista para 2006, autorizado o LSF, reporte estabilizado. 2000, festa estabilizado, a sua vai reportar estabilizado, é o 2719. Estabilizado, procedimento, 4206. Abriu 4206, chamamento de Salvador, na frequência da noite, sinal 95. 395, 406, obrigado. Fazendo o Asco, isso está autorizado a manter 4006. Valeu, Asco, isso está 4206. 4206, ciente, autorizado com isso, pistão 0, dentro 1, 0, 0, 0, 5, 9. Repouso no 0, azul, 4206. Cinco, a mais coordenação, quem vai ter posição? Autorizado, ingresso pela direita, 35, reporte aliado pronto, vai decolar subindo e mantendo 1000 pés até o limite vermelho inicialmente, ok? Depois continua a visão. Salvador, na frequência da noite, de sinal 9. 2195, obrigado, telefone. Ei, Salvador, muito boa tarde, 2719, passou a dona estabilizada. 2719, continua, aproximação agora, eu estou achando tudo. Continua, mas vamos estar ali, 2719. Autorizado no colapso, 35, vento 1, 0, 0 graus, 5 horas. linha das ruas, chama os 42, taxa à direita, chama 129, sinal azul. 129, azul, 4206. Está no acesso travado, azul 279. Azul 279, ciente, autorizado com pista 10, vento 1-009, circular. Teve pós na 1-0, azul 279. Azul 1-November, decola os 4-2, chama o controle de sequência 1-2-0, décima 8. 0-8-9. Tango, Eco Novembro, sigo inicialmente a 3, meu pés e ovo do destino, assim que possível estimar de pouso. 3, 3, destino, só um segundo estimado. Papa Tango, Romeu Tango Golf, está postado 2 milhas no oeste de Salvador, serviço da Dormeada, chama controle Aracaju, na frequência 120 do sinal 3. Preciso manter a prova de 4-0 até o limite do seu permissão. Pode ir lá pro destino. Eu já tenho que coordenar com o controle de aceite, mas tem somente por alto. Sim, está guardando coordenação. Eu estou mostrando, agora esses 3-4 vão ter ouro no meu país. Autorizado com o Rajá, então? Autorizado, com o pelo direito pelo esquerdo, a sua escolha, qual o motivo do problema técnico? Ela 290, deixa vir a chegada do mais de ouro. Para o nível de voo 050. Uma vez chama a torre na frequência 18 e sinal 95. O azul 71, 045, taxa direita, chamamos 21 e sinal 95. Direita, 219, obrigado, boa noite. Autorizado, pistola 7, queixa do trem, o vento é 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 14 Lima, Silvio, boa tarde, matei a proa de Bomed, para ter feito a chegada Bomed, ONU, aguarde para descida. Existe algum atraso, se tiver que me falar imediatamente, viu? Posso fazer esse plano no ralão, senhor? É, foi passado por favor, aos 30 metros. Esse primeiro não tem como, porque está retornando, ele é dado pouso, o plano é encerrado no pouso, que é o plano de chegada, aquele plano na verdade é continuou, ele está voltando agora para sujar o plano de retorno, né? Assim, afirmativo, correto. Não valeria se não tivesse dessa montada. Obrigado. Só 3145, motorizado, né? Vem colar no zero, vento rumo 000 de lógica. Maranhã, inicialmente montanha, o cruzamento rápido da tá aí da solução de um animal pela sua cabeceira. Já corrigiu já, está autorizado a decolar, vento 1, 2, 0, 0, 5, né? Fui na frente de pelo para conseguir a chegada a bomba, mas tem a 4.7, agora estou no ILS. Isso. 190, forma para ativar a sua posição de 10 horas a 8 milhas, mantendo meu de voo 090, é um Charlie 402. Eu fiz um passivo daquela 5-0, controle 2-0 de sombra. Se mantém a 060. Fox 1, ponto, para a gente está chegada a bomba e agora está descida. Segunda, 3-1-4-5, na frente do São Bono. Aqui, 1-4-5, boa tarde, contato Radar, Mateo Negro de Vancouver, 4-0, via saída do São Bono. Via São Bono, 3-4-5, 3-1-4-5. Deixa eu lembrar, 2-1-0, vou tirar a cintura, investida para 4-6, ajuste 1-0-1-7. Autorizado decolagem, 3317? Sim, autorizado decolagem, 1-0-0-5-10. Autorizado decolagem, 3317. Mais o controle é a última, solicitou que mantenha a broa de coral. É 210, luta para 2006, autorizado LSC, aposta estabilizada. O LSC foi na broa que está mantendo. Está mantendo. retorno ao Velho Alcisco, mantenha a proa 230, seu limite vai ser radial 300 de Salvador. Ao 5-2, chama o controle do Brasil 2-0, vai ser uma 8. 2-0, com o controle para 3-0, deixa eu voltar. Como 8-9, a chegada é bom, por isso vai ter um 0-9-0. Tá, gente, utilizado ali a se decolar, pista 2-8. Vai falhar, mas tem pista 2-8. Corrijo, aliás, mantém pistão 0. São Luano, segui Matheus, 3-0. 5-5-5-3, São Luano, tá? 3-3-7. Uma 45, mude código para 55. Dino, o pé 3667, mude código para 5553. Está alocado 5553, não recebe? Então 3667, agora fica a tapa rodar. Subiu a via, sai do salão para o 3600. Sai da via, salvando a via 3600, contato radar para 3667. Posso ver o uniforme, Matheus 090, eu vou ir a mão, para ver se está chegada a mão. Te aguardo. Papá Romeu Novembro, eu acho que o uísque curve a esquerda na proa 205, limite ao localizador. Zero para interceptar o localizador, seja direita, na proa 055, desça para 3.000 pés, reporte estabilizado. Proa 035, reporte estabilizado para 3.045, chama o centro preciso, frequência 1.22.35, alternativa 25.1. 1.22.35, hotel 251, saco 3.145, barulho. Tematizou o décimo proa 050. Isso, Hotel Fox, isso, Matheus 070. 869, isso, Matheus 080. Controle em Salvador, Janeiro 6314. Janeiro 6314, contato radar, subazia, saída Mono para o meu último 340. Autorizado e ele é feito com estabilidade. 2000 reportar estabilidade para 3100. Tango Oscar Golf Uniforme, mude código para 5036. O Chanel 6290, chame turno na frequência 18, sinal lado 5. Vendo a sua inscrição para 3.000 pés, o ajuste é 017. A sua inscrição está passada de 14 milhas da posição Duna, assuma a navegação na proa de Duna. 3145, chama seco na frequência 126, destinal 0. Amatango, céu agosto e Mike, está afastado 7 milhas da posição coral, seu está determinado, chama em conta de El, na frequência 120, destinal 1. Tango Lima, Quilos de Lima, coração para o seu cruzamento, curve à esquerda na proa 025, seu limite é a radial 290 de Salvador. Tá, 3367, chama seu Recife na frequência 128.35, alternativa 25.1. 3251, obrigado, bom trabalho. Hotel Fox, Mateus 060. 060, Hotel Fox. Oscar Golfo de Palma, vista até o nível de 080. Zona 869, recusa para 3309. Quando a sua escrita para 2100, autorizado em LSX, tem reporte estabilizado. Talvez a sua confirma a velocidade indicada. Você experimenta a velocidade? Negativo. Gente, mantenha essa velocidade até o marcador externo. Negativo. Localizador 3 zona 0 de Salvador. 3 zona 0, chame Salvador, frequência 18, decimal 95. 295, obrigado. Bom dia. Eu mantenho o vídeo para a velocidade. Agora é de 4.70 na senhorita. Gente, isso é para 3.10, ajuste a lateral mais 7. 3.17, minha turma. 3.10, com a aproximação, a autorização de pouso. Mataram a autorização de pouso, está brilhando a frente. Só que está autorizado até 4.10, ajuste a lateral mais 7. 4.10, agora é o 7, está forte. 314, chama o C3, frequência 126, decimal 85, alternativa 25, decimal 45. 26, decimal 85, alterna 125, decimal 45, eu chamei a 6314. Acho que o golfo no solo foi autorizado até o 080. 869, decima 070. Na 9, está ultrapassando o tráfego à sua direita, está 10 milhas, cruzando 055 para 4.6, eu lembro, 110. Olha, até o Fox. O Fox possível. Fox vai enviar aqui o campo. Hotel Fox, operação para o frequentamento, curva à direita na proa 205, limite radial 300 de Salvador. Direita 205, limite radial 300, Hotel Fox. Uma cruzinha reduzida para 1709. Cruzinha 709, vira por rua. autorizado para 3190? Autorizado pulsa 3190, pistão 0, vento 1, 0, 0 graus, centro. Autorizado pulsa 0 para 3190. Capitão Luna, ZMO, 646, São localizador, curva à esquerda na proa 150. Na proa 150, foi esse capitão localizador, curva à esquerda. Curva irá ultrapassar o localizador, seu novo limite é radial 300 de Salvador. Toma radial para o limite, 300, graças a Deus. Com 869, recusa para 2109, mais é número 3 na aproximação. 2109, recusa 269. Tio Vilícia para 2006, o ajuste é 017. 3000, o Tio Fox fica para 4006. 1869, deixe uma senha 060. Acho que eu vou se informar disso, mas tem o 060. 69, deixa para o 050. 050, espera. Matilizou para o localizador curva à direita na proa 120, reporte estabilizado. Puxa 120, reporte estabilizado, Matilizou. 20, sobe 05, direita, 21, deixa lá o lado do som. Deixa lá o lado, na 140, reporte estabilizado. Está estabilizado, na 140, aumenta a de curva à esquerda. Curva. 869, interação para o sequestramento, curva à direita, na proa 230, limite a radial 300 Salvador. Direita 230, limitado 300 Salvador. E o Zulu vai seguir o tráfego à frente, é o Papa 28 Alfa. Óbito, Golfo, uniforme, operação para sequestramento, uma CIA por 165, seu limite vai ser radial 270 de Salvador. Fizou o complexo à direita na proa 130, reporte estabilizado. Direção 130, reporte estabilizado, negativo. 1869, vista para 3.010, o ajuste 1.017, inserção para 1.909. 3.107, do centro, a 8.09. Ótica Golfo de forma vítima por 1.050. Fox confirma a velocidade indicada. 1.30. 3. Ótica Golfo de forma a velocidade indicada. 20. Tem ativo o livro de redução para aproximação. Tem ativo o livro. Certo, que o localizador. Novembro a 6. Novembro na frequência 1895. Nós iniciamos com para 1809, é o número 3 na aproximação, em seguida é Charlie 403. É 202, cara. Entendido, vai tocar RMP 10, ciente e já está atualizado. Só está emitindo 10 com vento de 1,00 graus, 4 horas, foi isso. Se houver possibilidade para o novo procedimento, senhor, se houver o NTD do Lu, caso uma detonação para o final. Ok, então, sim, só após o toque remetido, vai subir para 2.000 pés e aguardar instruções para o controle salvador. Ou se para 2.000 aguardando instruções. Um abraço para isso. Matheus, me chama por aí na frequência 8.95. 205, olha a figura. Só os retalhos, olha a figura. 205, olha a figura. 205, olha a figura. 205, olha a figura. 205, o grupo de forma tem novo limite radial 270, última senha 4.007. Isso é o Fox, tem novo limite radial 290 de Salvador. 290, meu Fox. 1869 para o Lucas, eu vou cobrir à esquerda na Pro 140, é poste estabilizado. 1940, localizador estabilizado. Atanco, Oscar Golfo Uniforme para o localizador cruz na esquerda, na proa 080, desça para 2.010, você pode ser estabilizado. É, 080. Hotel Fox, corria esquerda na proa 305, e seu limite permanece, emitida para 3.010. Como complete a esquerda na 085, reporte estabilizado. É, na 085, vai acordar com a cidade. Localizador campando, estou esperando. 869, agora estou sem temperatura. Ok, arremete aos 1-2. Mantenha a prova subindo para 2.000 pés e chama o controle agora, para começar o 2-0-1-8. Obrigado. Agora eu acho que eu subi matei a 2.000 pés, agora eu vou ter a sorte. Oi. Isso, até o Fox, completa esquerda lá na 190, seu limite radial 270 de Salvador. O 869 chama Turina, frequência no 8.995. Zulu? 2106, pista 10, 0000 graus, 3 mais. Pô. Só está uma boa tarde para 8 melados, comunidade. Não, com essa aproximação, vai ter que ser pista 10. Vai dar. Foco para o localizador por via esquerda, da rua 145, reporte estabilizado. Roger, taxi on fuel holding short of runway 17 and reports to enter runway 17. Reports to enter, okay, request me to enter 17. Tem aqui os alunos solo, azul 4, direita, onda azul e solo, solo. Eu vou fazer o telefone. Para mim, de 0050, que é legal, é 017. Now we will leave to the left and report leaving the runway. 017. Para 4, livre, pode correr à esquerda ou bater essa proa? Bom, vem ver as fichas que vem coração para nova aproximação, curva esquerda, proa 340, limitado a 360 do Velho Salvador. 340, limitado pela radial 360 do Salvador. Bom, né, autorizado o táxi, sempre aí, né, só o 7. Doutora, está forte, está com a unidade direto do ano? Direto do ano, está forte. Está com o Oscar, o Golfo Nefalo, chegou na 8.95. É, já está com o Golfo Nefalo. Deixa a aproximação e vai passar uma cabeça. É. O jogador tá forte. Confira a sua aeronave que mudou para o controle? Ah, eu não vou reparar sua. Confira a idade de bater 2.000, faz, cara. Eu vou ver a xixi, eu tenho para 4.000, eu tenho gelado, eu tenho nas decolagens. Tá certo, obrigado. Já avisamos aqui, estamos lá na sua 77.3.3. Okay, go to your left now, then to your right and continue until you go straight along, okay? Zuma, media 8-9. Man, 4-9, we have 2-0-0, now super nice. Every 4, 8-9. Zuma, we have to be glad to share the attack and see the search approach again, bro. Padrão, decola então mantendo pro rumo norte, tem 3.5, é autorizado à direita até 3.5, é pro alinhado, pronto. O meu é na 3.5, é decolar mantendo, subindo mantendo 2.000 pés, até o limite 15.000, esse é mesmo. 19 somos 17, taxa direita, chamando 21, esse é o 19, senhor. Alô? Rua 320, 90 graus suíço. Ground again, frequency 121, this mile 9 to cross the main apron. One two one, this mile 9. Duas verificadas, 35, vento 120, lá 59. Duas verificadas para 2, 350 nautilus, pelo 91, 8 nautilus. Este animal lá na pista 10, no posto da cabeceira 28, a pista lá está impraticável, guardando o posicionamento da freio lá. Vai arremeter ou prefere circular para pouso 17? Já presente, eu vou lá para 17. Então, considero o plano IFR, correção, plano IFR cancelado aos 19, prossiga para a base da 17 e reporte. Vamos tráfego decolando agora da 35, é que os 19 lembra, já está descolando agora, vou para o norte, ok? Tá. Vamos aproximar a casa, informa o sistema em sete casas, devido animal na pista, previsão de 15 minutos. Gente, o número 645, passe espera em pelo nível de voo 050, é o número na aproximação. Chegou o controle de proteção 20, decimal 8. 208, tá vendo? Informe atualizado com os pistões 7, vento 120, graus 52. É, já tá avançado. Então, meu cozinho, nós vamos super manter inicialmente no vídeo 025, que nós vamos 018. Mas o estado do lugar com 8, autoriza a morte nessa linha. Consiga ter data de destino, meu cozinho, mais uma vez. 317. Autorizado direto para o destino, ainda mantendo no vídeo 025, meu cozinho, mais uma vez. Direto, mantendo ainda 025. Gol 9189, faça espera sobre 4, nível de voo 060. Preta 4, sobre turno na 8, decimal 95. Vamos fazer isso aqui. Salvador, boa noite, meu papo até o convite, Salvador, posso falar, final, eu não assisto a novela. Tango, a cozinha na zona, eu não consigo como se eu chamasse de pouso. Procurei uma linha e mantenho o nível de voo 025. É possível usar a Paloma 7. Plano, eu sou aí cancelado 24, pula esquerda, utilizado, base pela direita na 7, reposte nacional. Falta nacional, com a base pela direita, tá fora. É com o vetor voo, se você não notar. Mantém position. Fase para a final, baixada travada, o vento vai estar um foto. Acho, eu mantenho a proa 360 para as comunicações. Após 3 minutos nessa proa, faço espera em mostro, mantendo 4 mil pés. 2360, até 6 minutos. Afinal, após 1 dúzia de milhas, novembro às Cusco, o VF e faço espera em mostro. And if I is look for this animal, first hold if they are going out after runaway, more 2 minutes before they take off. Tá, tem o Eco, Zulu, Mazander, tudo para nível de Zona 05. Zona 045, eu estou autorizado para 3 mil pés fazendo espera sobre Zona.